na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento, a te convidarem o Espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer, boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E esse texto é realmente muito rico. Você veja que não só com relação a nós, que aprendemos, né, a orar, dizendo que seja feita a vontade do Pai, e onde nós precisaríamos passar a prestar atenção na vontade do Pai e não ficar com as nossas expectativas, né, ligadas para ver quando o Pai vai atender as nossas expectativas. E o exemplo de Jesus é o exemplo maior. As religiões estavam aguardando o emissário de Deus, anunciado lá em Isaías, dando série de detalhes da sua vinda. Ele veio no seio da religião judaica, que era o mecanismo mais adequado para difundir a sua mensagem. Então Deus fez exatamente tudo conforme ele programara para o bem da humanidade. Só que Deus não atendeu um quesito. Ele não atendeu a vontade do ser humano. Aqueles que eram responsáveis por dirigir essas instituições, responsáveis por divulgar a palavra e a mensagem de Deus. E aí, Jesus veio. Tudo aconteceu conforme o planejado, mas a religião judaica não aceitou. E Jesus teve que fundar um novo programa, que foi o cristianismo. Então, que nós possamos atentar sobre isso e continuar orando com profundidade, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, mas prestar atenção naquilo que ele fala em sua prece. Né? Quando nós começarmos a aprender a ouvir a vontade do Pai, tudo se esclarecerá. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Luiz, Rodrigo da Técnica, todos os nossos ouvintes. É, o texto ele toca exatamente num aspecto importante. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa faz uma pergunta, quando você vai dar a resposta, ela continua fazendo pergunta, ela não espera a resposta que você tá passando. E a gente fica até esperando o momento para poder responder, né? E volta eventualmente, fala assim, eu não respondi ainda. Aquela primeira pergunta ainda, isso. Eu vou voltar. E às vezes você interrompe a pessoa e diz, você está entendendo o que eu estou falando? Né? Você está? E a pessoa, não, eu estou, mas aquilo, ela começa a divagar. E ela, na verdade, acontece muito no processo de comunicação, só aproveitando para ressaltar o que você está dizendo, a pessoa às vezes espera só você terminar de falar, porque ela já está armada, o que ela já vai dizer depois. Isso. Então, assim como um telemarketing, né, automático, indiferente ao que você dizer, o que você vai dizer, o que ela vai dizer já está pronto ali. Exatamente. Então, você só tem que esperar ela terminar de falar para ela falar, né, Sérgio? Porque ela quer colocar a fala dela, mas ela não está... Ela está refratária a receber aqueles conselhos, o que pode advir da tua fala. A mesma coisa na analogia feita no texto sobre a questão da oração. A gente acredita no poder da oração e acha que é só o fato de recitar a oração, aquilo já está endereçado. Eu estou fazendo um pedido, vai chegar para alguém, vai um anjo, esse anjo vai direcionar o meu pedido, vai levar para altas esferas até chegar em São Pedro ou em Deus, dependendo da estrutura do pedido que eu estou fazendo. Ou então, se tiver um anjo forte, ele mesmo já resolve. Ele mesmo já resolve aí. Então, qual que é a nossa conexão aí com a prece? E o texto trabalha muito bem isso. Porque muitas vezes o recurso está em nós mesmos. E o que vai ser feito com o recurso da prece é pegar de nós o nosso melhor. O Luiz falou um pouco da oração dominical, e quando a gente começa a analisar as frases dessa oração, às vezes está lá, livrai-nos do mal. Aí Deus tira da nossa vida, né, alguém que vai nos conduzir para o mal, tira uma determinada situação, nos tira de uma determinada, de um determinado emprego, nos tira de um determinado projeto. E a gente blasfema, dizendo, olha aí, eu estou pedindo, você está me atrapalhando. Muitas vezes o mal é retirado da nossa vida e a gente acha que está sendo punido, porque esse mal está sendo retirado e a gente não está compreendendo. Na mesma oração dominical, venha a nós o vosso reino. Para o reino de Deus ser instalado dentro da gente, a gente precisa trabalhar. A gente precisa ter o trabalho útil, a questão do dever cumprido, a vontade de poder se atirar em prol do outro, num ato de caridade, num ato de fraternidade. E quando a gente faz essa oração, de repente começa a aparecer um monte de gente para a gente poder ajudar. Fala, não, eu estou precisando de ajuda, está vindo gente para eu ajudar. Se você quer o reino de Deus instalado dentro de você, você precisa se abrir para que esse reino possa sair de dentro de você, ele já está dentro de você, para que você possa entrar em contato com a tua boa parte, assim como Jesus disse para Marta, no episódio lá das irmãs de Lázaro. Então é importante que a gente se cotize, né, e se predisponha para se cotizar todos os recursos que Deus vai dispor, e os recursos que Deus vai dispor são os recursos humanos, para que a gente possa ser auxiliado. Deus vai auxiliar o homem pela obra do próprio homem. A gente não pode se esquecer disso. Né? E aí eu lembrei aqui da sua fala, Sérgio, que o Luiz comentou recentemente, né? Aí a pessoa se dispõe ao trabalho, como você colocou aí. E aí como fica, Luiz? Aí a coisa fica tranquila, não fica? Quando a gente se dispõe a trabalhar, né? Aí a coisa fica fácil, vai bem, não vai? Vai bem. Aliás, eu estava lembrado daquele livro Nosso Lar, uma lição quase no último do livro, que em conversação, E aí o Espírito fala, né? Enquanto nós, Espíritos encarnados, estamos esperando os Espíritos se materializarem, o plano espiritual está esperando, está guardando... A gente se espiritualizar. Encarnados se espiritualizarem para o trabalho sério. Mas então, o comentário, Luiz, é que quando a pessoa realmente se dispõe a entrar num trabalho para ajudar o próximo, por exemplo, né, participar de um grupo ou de uma casa espírita, ou um agrupamento qualquer, aí as coisas tendem a ficar mais complicadas, geralmente. Né? Normalmente. É, normalmente fica mais difícil. Aí a pessoa fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pede... E é verdade, não é isso que acontece? Você pede paciência, vai virar até você um monte de gente para testar a tua paciência, precisa desenvolver essa característica. Se é para desenvolver a paciência, precisa de exercício, né? É. Mas olha, os comentários muito completos, tanto o Luiz, né, quanto o Sérgio se complementaram aí. O Sérgio fez uma analogia muito interessante da gente com relação a Deus, né, como se fosse um telemarketing. Não interessa, eu só quero pedir isso e falar nas minhas orações como se fosse uma lista de compras para Deus. Né? E aí não interessa a resposta que ele está me dando. Não interessa, eu só quero falar. A resposta já está vindo, né? Já está... na cara, basta a gente abrir os olhos, se sensibilizar, só que a gente não quer, a gente quer continuar pedindo, a gente quer, não é um processo de comunicação, é um processo de lamentação de um dos lados, né? Prece não é lamentação. E você pede um conselho, se a pessoa não disser o que você não quer ouvir, o que você quer ouvir, você ignora. Pois é. Então, quando Deus não responde do jeito que a gente quer a resposta, a gente ignora também a resposta, a gente ignora, né? Nós não nos beneficiamos com a resposta. O texto deixa claro que nós sempre somos atendidos. A resposta vem sempre. Não existe nenhuma prece que não seja atendida. Todas elas são atendidas. Só que, possivelmente, não da maneira como a gente espera que ela fosse atendida. Você quer pagar uma dívida... E o plano espiritual te manda um belo do emprego onde você tem que trabalhar bastante e longamente. Até tarde, fazer hora extra. Isso. Aí você, não, eu queria achar o dinheiro. Exatamente, não trabalhar desse jeito. Né? Aliás, o Jô Soares, ele tinha um quadro, né, que ele dizia assim, eu sou amigo do Gandola, lembra? Ele não queria emprego, não queria trabalhar, ele queria uma moleza, né? Pois é. E eu quero ressaltar uma frase do Luiz mesmo, do comentário dele, que eu achei muito pertinente e que eu anotei aqui enquanto ele falava. Importante para a gente refletir sobre isso, hein? A frase do Luiz Pessoa Guimarães, Deus não está a nosso serviço. Ao contrário, nós é que estamos a serviço de Deus. Ou deveríamos estar. Deveríamos estar. E só poderemos ser úteis ao serviço de Deus se a gente ouvir, se a gente prestar atenção. Né? Assim como um empregado numa empresa, quem é que recebe a orientação do patrão, do responsável, sobre como executar determinada tarefa. Né? A partir deste momento, ele está qualificado para poder executar aquela tarefa. Até lá, ele só vai ficar batendo cabeça e dando prejuízo para ele mesmo e para a empresa. Aliás, é uma coisa que... qualquer pessoa vai perceber isso. A partir do momento que ela começa a se qualificar, né, para ser... um auxiliar divino na face da terra, todas as suas capacidades vão se ampliando. A intuição, a inspiração, vai ficando covardia. E é importante, Luiz, acho até no que você está falando, um lado para a gente explorar, é que o nosso organismo é um dínamo. E toda vez que eu acho que eu não sou capaz, eu estou anulando todo esse potencial, né, todo esse dínamo, esse potencial que eu tenho de gerar essa energia para ir em busca daquilo que eu estou querendo. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos agora, nosso amigo Rodrigo vai colocar para a gente a mensagem de abertura, hoje a mensagem súplica, na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, nós estamos de volta para iniciarmos o primeiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. Neste bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários, hoje aqui dos amigos Luiz Pessoa Guimarães e Sérgio Aguiar. Mas você também pode participar pelo telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Nosso amigo Sérgio está ali a postos para poder atender o seu questionamento e a gente vai tentar responder as perguntas no ar ainda. Se não responder, a gente vai estudar para no próximo programa a gente responder direitinho. Nós estamos no capítulo 14 da obra, avançamos hoje para o item 5, denominado Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O texto começa com uma citação ao Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e de 31 a 35, e ao Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Segue os comentários do codificador. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro. Daí esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou não são suas. Causa justa admiração que, nesta circunstância, Jesus mostrasse tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Em relação aos seus irmãos, sabe-se que jamais tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Aos olhos deles, a conduta de Jesus era estranha e seus ensinamentos não o tocavam, já que nenhum o seguiu como discípulo. Parece mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é certo, afinal, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Mas é preciso convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito clara da missão do filho, pois jamais a viram seguir os seus ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Quanto a Jesus, supor que ele haja renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Tal pensamento não podia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Deve-se, pois, buscar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não desprezava nenhuma ocasião de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre a parentela corpórea e a parentela espiritual. Então aí nós temos o resumo, né, que Kardec nos passa a respeito exatamente desse ponto. Quando nós geramos filhos, nós geramos corpos. Corpos para que filhos de Deus ocupem esses corpos e tenham a sua vivência na face da Terra, a sua experiência, através daqueles corpos que nós gerávamos. Então, na realidade, a gente diz assim: meu filho, né? meu irmão, são espíritos que Deus designou para ocupar corpos que foram gerados pela nossa consanguinidade. E às vezes não tem nada a ver, né? Você vê que os próprios irmãos de Jesus tinham até uma animosidade com ele, quer dizer, não havia afinidade nenhuma. Se a afinidade espiritual devesse ter uma hierarquia com relação à parentela corporal, os discípulos deviam ter nascido tudo na família de Jesus, né? Agora, a doutrina espírita, cumprindo aquilo que próprio Jesus prometeu, ela veio nos esclarecer, né? E Jesus foi muito claro: eu vos enviarei o Consolador que vos esclarecerá tudo o que eu vos tenho dito. E aí, nessa passagem que aparentemente é incoerente de Jesus, o Consolador tem obrigação de esclarecer de forma racional e clara a respeito exatamente da questão do desenvolvimento do amor. Quando todos nós sabemos que, se existe um elo de ligação que aproxima as pessoas, esse elo é a maternidade, né? Então, todos nós, através dessa ligação maternal, nós tomamos os primeiros passos na questão do amor, na questão do desenvolvimento do amor. Posteriormente, nós temos, através do amor entre pessoas, espíritos afins que representam, podem representar parentes, podem representar amigos, né? Exatamente aquele amor que é decorrente de uma afinidade de gostos, afinidade espiritual. E o mais alto grau de desenvolvimento do amor é o amor fraterno. Então, por exemplo, quando você pega uma figura que nem a irmã Dulce, né? Ela amava todas as criaturas e amava principalmente as criaturas desprotegidas. Então, esse amor da irmã Dulce era o auge do amor, né? O amor através da fraternidade e de acordo com as necessidades. Agora, esse amor que a gente cansa de ver, né, de parentes que defendem os seus e está sempre parente dele, então aquilo lá representa afinidade, amor e interesse. E, na realidade, Jesus está nos colocando exatamente isso, né? Essa afinidade, ela representa afinidade espiritual. Eis aqui meus irmãos e minha mãe. Lembrando aqui, só o Luiz citou a irmã Dulce. Eu me lembro de ter assistido um filme com a irmã Dulce, muito bonito, aliás, quem tiver a oportunidade. Hoje em dia não existe mais locadora, né? Então, mas pesquise na internet, vocês vão encontrar um filme nacional sobre a irmã Dulce. É linda a história da trajetória dela. E tem um determinado momento, enquanto você falava, eu me lembrava desta cena. E a gente pensa, enquanto as pessoas que amam também geram oportunidades para as outras pessoas ao redor delas também amarem, né? Então ela realmente é um dínamo, né, que produz uma energia e que vai produzindo oportunidades. Ela sai, ela vivia num convento, ela não podia sair do convento, e ela saiu do convento e recolheu muitos pobres, mendigos, nas ruas. Mas eram algumas dezenas deles. E ela, por compaixão de todos eles, não sabia o que fazer com eles, levou eles para o convento. Aí o filme mostra, né, aquela imagem dela chegando com aquele monte de esfarrapados lá, né? A madre superiora vem até ela e fala, né, você ficou louca? Você ficou maluca? Você não pode fazer isso. Ela olha para a madre e diz, mas você pode. Porque ela é a madre, ela poderia decidir. Tá certo, né? Aí quando ela olha, mas aí o coração da madre já se derrete, mas onde a gente vai colocá-los? Quer dizer, já estava pensando onde. Né? Aí recolheram-nos num galinheiro. Né? Mas e as galinhas? A irmã Dulce falou, a gente faz uma canja. Então, é mais ou menos isso, né, Sérgio? O Luiz explorou bem essa questão dos laços de simpatia, laços de antipatia e na questão espírita, no aspecto de compreensão da mensagem. E o que eu queria aproveitar a fala e explorar o lado consolo do Espiritismo, para que a gente explore isso que o Luiz falou, que o Wilson mencionou, para que a gente extrapole essa resposta que foi dada aqui para os nossos dramas familiares. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos mal por não se dar bem com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, e a gente se experimenta ingratidão, a gente experimenta sentimentos e sensações contrárias àquelas que os laços consanguíneos pedem que seja feito. E quantas e tantas vezes nós temos simpatia por pessoas que não são do nosso convívio familiar, que a gente conhece e parece que a gente sempre viu na vida, que a gente quer ficar o resto da vida junto. E são exatamente por esses laços de afinidade, laços de simpatia e laços de antipatia. E a família corporal é feita, a família espiritual, ela se congrega pelos laços de simpatia. A família corporal vai ter laços de simpatia, ou seja, espíritos que gostam de estar juntos, e terá também laços de antipatia, espíritos que precisam estar juntos para resolver alguma pendência que os está impedindo de viver de maneira plena, de se relacionar de maneira plena com aquele outro espírito. Então a gente vai ter no nosso lar, na nossa família, pessoas que, de certa forma, são antipáticos a gente, ou nós somos antipáticos a eles, e isso tem um teor vibracional muito grande. Se você é antipático a alguém, a vibração daquela pessoa, estar junto com ela no ambiente é uma coisa muito ruim, uma sensação muito ruim. Sabendo disso, com a informação que nós estamos passando para você nessa noite, é trabalhar para lutar boa batalha, como o apóstolo Paulo nos colocou, e vencer a nossa inclinação ao mal, e vencer as nossas tendências de agredir aquele que a gente se acha antipático a ele. Se eu tenho alguém que me é antipático vibracionalmente dentro da minha família, eu vou tentar me controlar, não agredir quando estou sendo agredido, não revidar com agressão, e também tentar compreender que aquele espírito ele está num patamar diferente, ele pode, ele não sabe o que faz, né? Como Jesus nos disse, eu disse para a humanidade, no ato crônico da humanidade, onde a gente o crucificou, ele ali atestou a nossa ignorância espiritual, a nossa infância espiritual. Então, para que a gente utilize os ensinamentos da noite para se permitir conviver melhor com esses espíritos antipáticos que estão habitando entre nós. Eu tive uma experiência pessoal muito interessante. Uma mãe reclamava para mim sobre a diferença entre o filho e o marido. O marido era uma pessoa assim, inculta, uma pessoa que se percebia um espírito ainda carente de compreensão, né? E o filho era um menino instruído, era um menino esclarecido. E eu falei para ela, manda ele vir conversar comigo. E o menino veio, e aí eu comecei a conversar com ele. Disse assim, olha, você sabe que todos nós temos a idade física e a idade espiritual. Que você acredita em reencarnação? Ele disse, acredito, não acho que sem reencarnação nada se explica. Aí eu disse assim, então vamos dar uma idade espiritual para você e para o seu pai. Você tem 19 anos, seu pai tem 47. Vamos botar na frente desses números a idade espiritual. Que idade você dá para o seu pai? Aí ele assim, 5. Então tá bom, então nós transformamos a idade dele em 547 anos. E para você? Ah, eu dou 15. Eu disse assim, então, 1520. Aí eu disse, quem tem a obrigação de compreender quem? Não precisou falar mais nada. Aquele menino, ele refletiu sobre a racionalidade da reencarnação. Então quando nós realmente pensamos nas coisas como elas são, tudo se torna bem mais fácil de entender. Jesus, ele realmente foi um revolucionário. Era inteligente ele, hein? Porque até então nós tínhamos a figura de Deus como um ser vingador, vingativo, um Deus da guerra, um Deus soberano de uma nação. Um Deus nacionalista, antropomórfico, porque era um Deus que refletia a nossa conduta, os nossos sentimentos, só que potencializados. Se nós éramos fortes, Deus deveria ser muito mais forte. Se nós nos vingávamos, porque era comum, Deus então deve se vingar muito mais do que nós. Se nós odiamos, Deus então deve odiar muito mais os seus inimigos. Se nós odiamos os nossos inimigos, Deus, que é mais poderoso, deve odiar muito mais ainda os seus inimigos. Por conta disso, nós pedimos para que Deus dizime as nações que são opostas à nossa nação. Aí vem Jesus. Vem Jesus e aponta Deus como Pai. Pai nosso que estás nos céus, novamente citando. Simples assim. Se temos o mesmo Pai, somos todos irmãos. Todos os filhos de Deus são irmãos. Afinal, foi Ele que criou. Ele que nos criou. A sua imagem e semelhança. Jesus é nosso irmão. Maria, nossa irmã. No tempo em que ela esteve encarnada, ela recebeu a responsabilidade de gerar o corpo que acolheu o Espírito do mestre, ao desencarnar, é uma irmã. Claro que num grau de elevação. E esses irmãos, como Deus criou desde sempre e continua criando, são irmãos em situação diferente, em situações muito distintas. Alguns com maior compreensão, outros com menos, como o caso desse pai que você falou, Luiz, com menos compreensão, com uma necessidade maior de compreensão. Portanto, necessitando de mais atenção, de mais tempo, de mais cuidado daqueles que já adquiriram um pouco mais. Né? A gente tem que cuidar, como o Sérgio falou, para que a gente não vá caminhando no mundo atropelando as pessoas. Quando, na verdade, a cada passo que nós damos para frente ou para cima, como preferir, maior a responsabilidade temos com aquele que vem atrás. Então, a gente não estamos num processo de competição, porque temos a impressão que competimos uns com os outros, e não competimos. Né? Tem espaço para todo mundo no degrau mais alto da evolução. É importante, e a gente não caminha para a inutilidade, a gente caminha para ser útil. Quanto mais evoluído, mais útil a gente vai ser. E você reflete, por exemplo, se você tem uma irmã que já foi sua mãe. Pois é. Sem sombra de dúvida, entre vocês dois vai ter muito, muito mais afinidade, o teu carinho por ela vai ser muito maior pela relação passada. É. Né? Então, nada de preferência. Exato. É pura e simplesmente sintonia. Isso, né? Laços de simpatia. É o que o Luiz colocou na fala dele ali, eu vou novamente citá-lo, né? E que a forma mais avançada, mais evoluída do amor é o amor fraterno. Né? É o amor comum a todos, é o amor que se iguala. Nós ainda compreendemos o amor de forma um pouco deturpada, misturamos o amor com paixão, sobretudo com posse. Né? Eu amo as coisas que são minhas. Por isso que o ódio caminha tão próximo do amor. Porque no momento eu amo. Agora, no momento que o objeto do meu amor não corresponde ao meu amor, eu que amava agora odeio. Como eu posso odiar? É porque eu amo, na verdade. Eu vou aproveitar essa discussão, Wilson, para colocar aqui em pauta uma coisa que é discutida no movimento espírita. O Emmanuel escreveu aquele livro Consolador, e lá nesse livro Emmanuel fala de almas gêmeas. E a Federação Espírita Brasileira coloca uma nota de rodapé dizendo que Emmanuel aí pisou na bola, porque a doutrina espírita ela diz que não existe metades eternas, né? Aí, você analisando aquilo, na realidade, quem pisou na bola foi a FEB. Né? Por quê? Porque Kardec falou de metades eternas, quer dizer que se a nossa que se completassem uma a outra. Exatamente. Como se eu fosse incompleto se eu não tivesse uma outra alma para me completar. Exatamente. E nesse sentido de alma gêmea. Isso, né? Mas outra coisa. Kardec falou que se nós pensarmos em grau de evolução, de 0 a 100, metades eternas é aquele espírito que chegou à perfeição. Então, em chegando à perfeição, nós teríamos espíritos que nós teríamos preferência, que aí iria cair por terra essa questão do amor fraterno. Né? Agora, Emmanuel falou em almas gêmeas. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. O espírito encarna até os mundos de regeneração, né? Até um estágio. Então, até nesse estágio, pela sua falta de evolução completa, você pode achar que tem almas que um depende do outro, um quer o outro. Agora, a partir do momento que você alcança um estágio maior, sem sombra de dúvida, você fatalmente vai para o amor fraterno. Né? Então, você vê que o Emmanuel não falou e tanto não disse o que disse. Estão botando coisa na boca dele. Né? Exatamente. Ele comenta exatamente entre eu e Kardec, fique com Kardec. Ele colocou essa questão, e foi um poema, ele colocou esse poema maravilhoso no livro Há 2000 Anos, para Lívia. Aliás, vocês sabem que virou música, né? O Fagner gravou, ele musicou e gravou A Alma Gêmea. É uma música muito bonita. Lindíssima. Pesquisa no YouTube aí e ouça, porque é uma declaração de amor maravilhosa para uma mulher que, quando a gente vê o livro,

Você pode colaborar com a União Rádio Web de várias maneiras. Por exemplo, anunciando o seu negócio, né, ou a sua empresa no site ou no aplicativo. Então, quando a pessoa for ouvir a programação, ela vai ver o seu anúncio ali. Se preferir, você pode também depositar qualquer valor na conta poupança. Vou falar o número da conta, vocês anotem agora. Número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir novamente, olha, é conta poupança para você colaborar com a União Rádio Web. Conta poupança número 71850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. Vamos agora para um pequeno intervalinho comercial que o Rodrigo vai colocar para a gente. E voltamos com música. Vamos ouvir Raul Seixas com a música Tente Outra Vez. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Na Difusora, todos os dias, tem Festa Sertaneja. A partir das 4 da manhã, as melhores músicas sertanejas raiz pra você matar saudade. Festa Sertaneja. Apresentação, Robson Valério. 650 Difusora. Brahma apresenta 43ª Festa do Milho Verde de Tanquinho, de 11 a 26 de março, sempre aos finais de semana. Almoço com prato típico da festa, porco no rolete com música ao vivo. Aos sábados, o tradicional baile com a terceira idade a partir das 14 horas. Entrada franca todos os dias, exceto aos sábados a partir das 18 horas. Recinto da festa com excelente infraestrutura. Traga sua família e saboreie as delícias do milho verde. Realização Centro Rural de Tanquinho e Prefeitura de Piracicaba. Promoção exclusiva. Fique antenado no portal da rádio que dá show em promoções. Você pode comentar pelo Twitter ou pelo Facebook, pelo próprio portal. Acesse portaldifusora.com.br. Difusora. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. De batalhas que se vive a vida. amigos, estamos de volta para o segundo bloco aqui do programa Visão Espírita dessa noite. Você que acabou de ligar o seu rádio, você acabou de ouvir a música Tente Outra Vez, na voz de Raul Seixas. E no segundo bloco a gente tem utilizado o formato de perguntas e respostas. E a gente vai falar hoje sobre o tema Anjos e Demônios. Claro que jamais tendo como objetivo esgotar, né, este assunto naturalmente, mas a gente vai trazer algumas perguntas. Você, ouvinte, se ficar com alguma dúvida também, participe pelo telefone. Pode mandar a sua dúvida aí para a gente, 2105-6611, a sua dúvida sobre anjo, né, sobre demônio, sobre o tema aqui. Sabemos que desde tempos remotos o homem acredita na existência de seres portadores de poderes especiais, que exercem influência sobre nossas vidas, de alguma maneira. Primeiro, na forma de deuses, e após a consolidação do monoteísmo, transferiu-se então esta crença para os seres chamados anjos. Muitos artistas contribuíram para a perpetuação da imagem destas figuras, sempre retratadas como seres alados, com grandes asas, não é? Alguns a serviço do bem e outros a serviço do mal, conhecidos popularmente como demônios. Como a doutrina espírita trata deste assunto? A primeira pergunta é, então, existem anjos de acordo com o senso comum? Quem são os anjos? Na realidade, não existem nem os anjos nem os demônios. O que existem são seres em evolução, seres que já atingiram um nível de evolução elevado. Nós ouvimos falar de muitos espíritos que habitaram entre nós que foram elevados. Nós acabamos de falar da irmã Dulce, nós ouvimos falar da Madre Teresa de Calcutá, nós escutamos falar de Chico Xavier, nós escutamos falar de vários espíritos que se destacaram com relação ao amor ao seu próximo. E a mesma coisa com relação aos demônios. São criaturas que a própria Igreja ela cuidou, né, de difundir através de uma historinha muito bem arquitetada, onde anjos que tinham sido criados por Deus, não aqueles anjos que, segundo a concepção espírita, eles chegam até o grau de perfeição, como Jesus, através do seu próprio esforço e através das reencarnações, mas Deus teria criado criaturas já na figura de anjos. E aí, como se não bastasse essa injustiça, né, de Deus ter criado esses especiais como anjos, aí entra uma informação completamente antidoutrinária, que criaturas que chegaram à perfeição decaíram. Quer dizer, uma coisa sem sentido, né? Se sabe que aquele que chegou à perfeição está perfeito, não muda mais, né? Não tem chance de desequilibrar. É infalível, né? Exatamente. Agora, criou-se essa questão, e aí esses anjos decaídos seriam então aqueles concorrentes de Deus, aqueles revoltados que resolveram botar fogo no mundo, né? E ainda por cima disso, esses anjos, que seriam as criaturas que já tinham chegado à perfeição, e com esse grau de evolução, eles atormentam as criaturas terrenas. Então, Deus o livre, coitado do homem, né? Um homem que está em evolução, está patinando, ele ser atentado por essas criaturas perfeitas não teria chance para ninguém, né? Agora, sobre esse assunto, a gente lê a Bíblia, mas com muita falta de atenção. E Jesus, lá no livro de João, ele tem uma passagem que ele diz assim, que ele fala sobre o diabo. E ele diz que o diabo estava entre um dos discípulos que ele elegeu, ele escolheu os discípulos. E um dos discípulos era o diabo, que estava se referindo a Judas. Né? Então, e o conceito é exatamente esse. Todos nós, quando estamos na sintonia do mal, nós nos tornamos contrários a Deus. E aí é denominado demônio, diabo, ou espíritos inferiores, ou seja, qualquer coisa assim, no sentido de que nós sintonizamos com a coisa ruim e vamos representar o mal na face da Terra. Sérgio, só para complementar a resposta do Luiz, alguns defendem a tese de que sim, Deus poderia ter criado esses espíritos superiores, já criou, os criou, no caso, os anjos, já os criou perfeitos, visto que quando olhamos para a natureza também ao nosso redor, também existem seres inferiores, né? Existem cães, existem vários seres que são inferiores ao homem. Quer dizer, se ele criou o homem também superior a outro ser, por que não poderia ter criado também um ser superior ao homem? Aí eu vou perguntar por que não eu, né? Na verdade, porque existe aí uma parcialidade. Eu tenho que ralar. E a vaca talvez pergunte a mesma coisa, exatamente, né? Por que não eu, né? Por que não eu, né? Eu tenho que ralar o tempo inteiro e alguém já é criado perfeito e uma parcialidade que a gente não pode atribuir a Deus. A gente precisa tomar... O Luiz mencionou a questão, às vezes a gente lê a Bíblia de maneira muito cega, né? Sem pensar, sem raciocinar. E quando a gente pensa na doutrina da evolução, a gente consegue a explicação correta. Assim, o Luiz colocou muito bem como espíritos que já estão num determinado patamar de evolução, e aí a gente atribui o nome deles para como anjos, né? Anjo da guarda, anjo protetor, atribui esse nome, que na verdade é um espírito que está moral e intelectualmente avançado em relação a gente. E quanto a essa visão, né? Essa visão clássica deste anjo, então, com asas para se movimentar, de onde veio isso, hein? A imaginação, né? Isso aí e pode ser de visões, né? Se a pessoa imagina um espírito, né, se movimentando, né? Levitando, só pode ter asa. Desobedecendo a lei da gravidade, né? Levitando, volitando. Não, o conhecimento, né, primitivo, os seres que voam têm asas, então tem que ter asa também. Né? A gente retrata com asas um ser diferente daquilo que a gente entende. Na mesma analogia, quando você fala de demônio e alguém que quer o mal, que fomenta o mal, que inspira o mal, você vai retratar também de maneiras horrendas. Tem que ter tridente, né? Tem que jogar fogo. Pé de bode. Chifre, né? Bom, baseado então nesse entendimento, significa que todos nós aqui um dia seremos anjos? Todos nós já somos anjos ou demônios, né? Porque todos nós somos passíveis de agir tanto como anjos quanto como demônios. Cada vez que a gente sintoniza, né, com o lado negativo e fica, né, por exemplo, nosso congresso. Nosso congresso está lotado de demônios, né? Por outro lado, existem áreas que estão lotadas de anjos. São criaturas abnegadas que continuam lutando, continuam defendendo, né, a moral, uma série de coisas. Quer dizer, o que você percebe são seres humanos em evolução exercendo papéis que correspondem a anjos e demônios. Bom, nós entramos no assunto demônios aqui. Uma pergunta seria se existem demônios e como as religiões, de uma maneira geral, entendem estes seres. De uma maneira geral, a gente tem visto muitas religiões tratarem desses espíritos de uma determinada maneira, né, expulsando-os. E como, quem são esses demônios, na verdade? E como o espiritismo se relaciona com estes espíritos considerados pelas religiões como demônios? Nós temos uma... dentro da escala espírita, da escala espiritual, tem uma pirâmide evolutiva, onde a gente tem na base dessa pirâmide espíritos que estão ainda muito enraizados na matéria, espíritos alguns até saídos com muitos traços de animalidade, né, de violência e tudo mais, espíritos que se comprazem com o mal simplesmente pelo prazer de atrapalhar as pessoas, às vezes por simplesmente por querer brincar, levianos, como a gente chama. E esses espíritos a gente intitula de obsessores. Obsessão é uma palavra que quer dizer a influência que um espírito pode exercer sobre outro. Seja uma influência de espírito encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado também. O livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, explica de maneira muito didática essa temática. Então são espíritos que ainda estão voltados aos vícios que a matéria propicia, e que quando não tem mais o corpo físico, eles buscam continuar com essa mesma vida. Né? O que deu a entender é que não é por maldade, então, é por ignorância. São por ignorância. Muito... Por ainda não ter... Porque, a ignorância é no seguinte sentido, quando a compreensão vem, começa a mudança de comportamento. Quando a consciência, quando a gente adquire consciência como espírito, que alguma coisa é errada, já começa a doer. E a partir daí a gente começa a cercear essa tendência, essa inclinação ao erro. Então, são espíritos ainda ignorantes. Nós poderíamos entender, então, que não existe o mal como causa, somente o mal como efeito. O mal em si não existe. É não como existe causa, ninguém, né? A ação se dá por conta da ignorância daquele espírito e não por maldade absoluta. O que se entende classicamente dos demônios é que são espíritos voltados unicamente ao mal. Isso. Né, naturalmente ao mal. Aliás, o Luiz até explicou melhor, né, que seriam de fato, segundo a teologia clássica, anjos, eram anjos de luz que se revoltaram contra Deus e que se tornaram então demônios. Por isso são muito ardilosos, muito inteligentes, possuem muita ciência, segundo o que é explicado. Então, quando na verdade nós entendemos o oposto, que esses espíritos então são muito ignorantes, né? E quando você admite, né, que alguém tenha que mudar de lado, você admite que existem dois lados, né? E na realidade Deus é único. Só existe um Criador, né? Quer dizer, então o que ocorre é exatamente isso. O Criador nos criou todos simples e ignorantes com a fatalidade de chegarmos à perfeição. Agora, dentro dessa fatalidade você tem um caminho que por hora... Alguns se desviam, né? E por isso continuam sendo filhos do mesmo Deus nosso, né? E hoje mesmo você vê, nós temos essa questão aí das prisões, criaturas aí que comandam dentro das prisões todo esse rebuliço, às vezes fora das prisões, plantando aí toda essa confusão, essa maldade. E, na realidade, são filhos do mesmo Deus e vão chegar à perfeição. Para a gente entender, então, a questão da ignorância ainda. Existem pessoas, como você mesmo citou algumas delas aí, cujas atitudes são muito más, os efeitos são muito danosos. Né? Autoridades, políticos, só como exemplo, né? Claro, porque é um assunto que está em evidência, que, em função do egoísmo, por exemplo, promove o desvio de verba que poderia beneficiar milhares, milhões de pessoas, né? Leva um indivíduo à morte pela falta de um determinado medicamento num posto, né? Leva outros tantos à miséria pela falta de educação, né? De merenda, desviando dinheiro de merenda. Então imagine, mas são pessoas muito inteligentes, algumas delas, com uma formação intelectual muito bem elaborada. E como pode? São ignorantes ainda assim? Ô Wilson, talvez um dos piores erros que a humanidade criou foi a não aceitação da reencarnação. Tá? Por quê? Porque quando você faz uma pessoa entender que uma vida é única, essa pessoa entende o seguinte: eu só tenho essa chance. Eu tenho 70, 80 anos, que eu tenho que viver da melhor forma possível. Então ela procura tirar vantagem de todas as formas, e a coisinha mais boazinha que ela tem é o seguinte, que ela ainda quer propiciar para filhos, netos e genros aquela oportunidade de viver. Não é por ela, é pela família que ela está fazendo, né? Agora, por exemplo, raciocina. Vamos só como seres humanos e raciocinando. Você quer ter a possibilidade de trocar um iate que é o quinto melhor do mundo por um que é o primeiro, que é o melhor do mundo. Isso aí, no teu nível de satisfação, não vai mudar muito. Agora, você não se apercebe que, em mudando esse iate, lesando, por exemplo, a questão da educação, ou lesando a questão da saúde, você está determinando que milhares e milhares de pessoas sofram daquela forma como sofrem em hospitais. Você vê aí como é correndo, eu não falo nem enfermarias de hospitais, enfermaria aí já passa a ser objeto de luxo, né? Corredores de hospitais apinhados, né? Criaturas sofrendo daquele jeito, tá? Agora, pessoas necessitadas de cirurgia que não podem porque não têm recursos dentro aí do hospital, né? Aí, quando essas pessoas desencarnam e se deparam com uma coisa que Jesus contou há 2000 anos atrás, quando ele contou a parábola do rico e do Lázaro. Aí, quando eles se deparam com aquilo que Jesus contou há 2000 anos atrás, eles dizem: eu não sabia. Então, quer dizer, a ignorância, sem sombra de dúvida, ela atravanca tudo. Você vê que um ser humano, ele é capaz de arquitetar que, se ele não permitir que a população se desenvolva em termos de educação, vai ser mais fácil para dizer dominar. É. Agora, vê se pode caber na cabeça de qualquer criatura em sã consciência de que ela vai poder dominar uma série de pessoas, um grupo, uma nação, por 70, 80 anos, porque você não passa disso. Quer dizer, para quê? Então, quando você observa tudo isso, você só chega a uma conclusão: são elementos completamente insanos que não são capazes de pensar um milímetro à frente. E isso é a coisa mais comum no mundo. Existe um neurocientista americano famosíssimo, e ele era o maior crítico dessas experiências de quase morte, que ele dizia que era uma balela, que isso não existia, era o maior crítico da coisa. Esse cara teve um acidente e entrou em coma e teve uma experiência de quase morte. Então ele escreveu um livro que está sendo um sucesso. Por quê? Porque ele era conhecidíssimo por meter o pau nisso. É a mesma coisa que se o Quevedo, de repente, ele fosse falar que o espiritismo é uma realidade, né? Depois de passar uma existência metendo o pau no espiritismo, ele dissesse que ele teve um sonho, teve um encontro com Jesus, sei lá o quê, e ele passasse a dizer que o espiritismo é uma realidade. Pois é. E essa ignorância, então, a gente percebe que tem vários aspectos, né? Tem a ignorância intelectual, né, que a gente pode deixar de ser ignorante simplesmente estudando, lendo livros, lendo obras, e tem a ignorância dos valores morais, que essa não tem jeito. Então a gente pode estudar o quanto for, só que se não nos desenvolvermos moralmente, se não nos desenvolvermos em virtudes, né, buscando a sublimação dos nossos sentimentos, né, lutando contra as nossas más inclinações, a gente pode estudar o quanto for. Né? E quanto mais recursos a gente dispor, mais, de forma equivocada, a gente vai acabar usando esses recursos, que é o que acontece com essas pessoas. Então, que possamos, né, nos atentar, sabendo disso, né, buscar realmente este desenvolvimento moral, né, através do quê? Do que estamos fazendo aqui, estudando o Evangelho de Jesus, que é a nossa bússola maior de conduta. Então, com base nisso, nós que aqui estamos, né, os amigos ouvintes, nós não podemos utilizar, depois, como o Luiz bem colocou, né, a desculpa da ignorância: eu não sabia. Eu sabia, né? Mas por que você não pôs em prática? Né? André Luiz diz isso numa mensagem. Ele pergunta, ele orienta, né? Não fique pedindo orientação espiritual indefinidamente, ele diz. Qualquer um com 2 semanas de conhecimento evangélico já sabe à saciedade o que fazer. Quer dizer, nós sabemos, estamos carecas, por assim dizer, de saber o que fazer, como fazer e como proceder. Agora, o porquê nós não fazemos é que nós devemos buscar entender. É, né, nesse contexto, aquela frase que o Alan sempre gosta de dizer, assim, o ser humano é mais frágil do que perverso. E uma vez eu disse, a pessoa olhou, mas isso não é fragilidade, a pessoa é truculenta, assim, não, fragilidade porque ela cede aos seus instintos básicos. É fragilidade nesse quesito. E quando você toca na questão da ignorância, é preciso que a gente compreenda a palavra ignorância. É alguém que é desprovido de conhecimentos e aspectos morais e virtudes. Alguém que ignora alguma alguém coisa. Alguém que ignora. Então, ele não tem. Ele é desprovido daquilo. E aí, o que vai acontecer é que em tudo aquilo que não me é proibido, me é permitido. Essa é a lei de Italião, essa é a lei antiga. Assim, tudo que não me é proibido, tem 10 mandamentos, tem algumas coisas na lei que eu não posso fazer, o que não está na lei, a meu critério, eu posso. E aí vem a questão de Jesus, pela genialidade da coisa, onde ele coloca a nossa consciência. E um ponto também, a ignorância daquilo que não passou pela nossa frente. Nós ignoramos, aquilo nós desconhecemos que aconteceu. Eu publiquei um artigo no site. Eu vi uma gravação de 1970 do Chico Buarque, do Caetano Veloso, a Mercedes Sosa e mais uma outra cantora. Uma coisa mais linda, né? E realmente é um acontecimento assim fantástico. Eu não tinha visto ainda. Não, né? Tinha visto ainda. Por quê? Estava lá, existia, exatamente. Mas você não tinha conhecimento. Agora, uma coisa que todos nós fazemos... E fazemos em abundância, e que contribui para isso. Você hoje tem uma ferramenta fantástica, o WhatsApp. Né? Você cria o WhatsApp para informação no grupo, e aí o que, que acontece? Você vai lá, pega 500 informações, 500 florzinhas, e você mete no WhatsApp e descarrega aquilo ali todo. A pessoa... Banaliza, né? Banaliza, entendeu? Banaliza. Agora, você já imaginou... Às vezes a gente fica tentando encontrar alguma coisa que era importante lá no meio, né? Para cima e para baixo, você não acha. Você, quando faz isso, você assassina as informações boas. É, mas a sua colocação é muito boa. Da mesma maneira como conhecer este vídeo, ao que dá para entender, te afetou de alguma maneira. Sim. Você se modificou após ter tomado conhecimento daquele vídeo. Da mesma forma, quando a gente olha para as pessoas, nós não temos conhecimento das experiências, da vivência ou do passado dessa pessoa, né? Então, talvez quando nós tomarmos este conhecimento, né, nós também seremos modificados, entenderemos as coisas de uma outra maneira. Evoluindo o seu pensamento. Evoluindo o nosso pensamento. Evoluindo o seu pensamento, vamos explorar. Exato. Na realidade, a gente conhece das pessoas 500 coisas, né? E normalmente a gente grava as coisas ruins. Então vamos pegar, por exemplo, a passagem que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Né? Se o Serginho tivesse feito isso comigo, eu ia chegar para você e dizer assim, Wilson, toma cuidado. Cuidado com aquele cara lá. Você está levando aquele traíra lá para fazer o programa. Esse cara é um mentiroso. Uma praga. Uma praga. Mais cedo ou mais tarde ele te dá um bote. Vai te dar um bote, entendeu? Quer dizer, então, sem sombra de dúvida, eu não tenho a mínima dúvida. Eu queimaria o Serginho, entendeu? Se ele fizesse um tiquinho disso comigo e desse mancada com relação a mim, dizendo que não me conhecia ou qualquer outra coisa assim. Jesus fez desse cara o baluarte da igreja. Entendeu? Quer dizer, então, nós precisamos assimilar essa lição. Já imaginou se nós buscássemos guardar as coisas interessantes, as coisas boas com relação às pessoas? Olha o potencial que nós teríamos de encher o mundo com coisa boa. Porque quando eu mostro as coisas boas suas, você vai se interessar em divulgar as coisas boas suas. fazer com que esse lado seu apareça mais. Agora, quando eu fico focando nas tuas negatividades, Deus o livre, você fica pensando assim, eu não tenho nem direito de fazer alguma coisa nada boa. Nada do que eu faço está bom. Eu sou sujo, é. Eu não posso falar coisa boa, eu sou sujo. Exatamente. É? Existe muita gente que você convida para falar na Casa Espírita e diz assim, não, eu ainda sou muito imperfeito. Pois é, e quem não é, né? Quem não é, num mundo de provas e expiações só tem tranqueira aqui. Pois é. E o imperfeito, ele tem muito mais condição de falar, conhece. Tem muito mais conhecimento de causa, né? Quando a gente fala em orgulho, em egoísmo, eu sei de cor, né? Amigos ouvintes, olha, a gente vai deixar para a próxima semana, o assunto está muito interessante, vai lá para, olha, existem anjos da guarda, todos temos, aliás, um anjo da guarda. Como que ele age junto da gente? Em que nível se dá a sua influência? Ele pode se afastar da gente, se não pode, né? Os demônios também podem se aproximar da gente. Como eles podem nos influenciar? O assunto vai longe aqui. Agora a gente separou uma poesia. Eu acho que dá tempo ainda. Uma poesia curta, chamada O Dom de Deus, de Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores. Fala sobre o nosso processo de autoconstrução, né? A psicografia de Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: Um anjo mora preso neste bloco maciço, e tenho eu o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando aresta sobre aresta, aparando e brunindo, o mármore se entesta, vê, afinal, o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri, quase que em filigrana. Uma pedra, por fim, que se transforma, com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições, nem fabrique labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM690 de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde 1999. Portanto, há mais de 17 anos, levando a mensagem de amor e de consolação da doutrina espírita aos nossos ouvintes. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, Sérgio Aguiar e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a generosidade de todos aqueles que nos acompanham, desejando um final de semana iluminado, uma semana seguinte cheia de oportunidade, cheio de lições, cheio de boa vontade e cheia de alegria. Passo aqui a palavra para o Sérgio e peço para o Luiz fazer a nossa prece de encerramento. O nosso agradecimento final, sempre principalmente a Deus pela oportunidade do trabalho na Seara Bendita, e uma boa noite. Segunda-feira eu estarei lá em Santa Terezinha proferindo palestra no Fora de Caridade Não Há Salvação. Não é Fora de Caridade, é Luz e Verdade. Luz e Verdade. Perdão. Então vamos primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade de havermos estado aqui nessa noite e rogando ao Pai que ampare principalmente a todos os corações que nos ouvem e que estão de alguma sorte sofrendo, vivendo contrariedades, que eles possam, através dessa reflexão da noite, encontrar consolo e forças no sentido de conduzir a sua existência, buscando sempre a superação desses obstáculos, saindo, sem sombra de dúvida, mais fortalecidos a partir do momento em que tudo isso for vencido. Ampara-nos a todos e concede-nos uma boa noite. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.